Você conferiu Rihanna, Only Girl in the World, Cora, Fragile, Leo, Rapture, Abel, Fromwood, Insider, Iberry, Ash. Iniciamos a sequência com Dinadu, Joyce and Ellie, Obscured Mind. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Rio Sul Rádio Serviço. Tomar remédios por conta própria, sem orientação médica, pode causar consequências graves, como reações alérgicas, dependência e até a morte. Entre os riscos mais frequentes para a saúde dos que estão habituados a se automedicar, estão o perigo de intoxicação e a resistência aos remédios. Não acredite em todas as informações divulgadas na internet. Consulte sempre um médico de sua confiança. 10:35. Inglês. Cedo ou tarde você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Rio Sul Rádio. I know I should be holding my feelings, staring at the ceiling, but here's the truth. Wallowing in it would be such a doubt that fills your mind. You finally find you and I collide. RioSoulRadio.com.